Zero 277, a ponta combate curva esquerda, a 1 abriu o pé, do controle 1-19-35. Correto, confirme a pessoa da base? Com 02. 02, Bravo Golf Alpha para acionamento e táxi, chame torre em 1-18-195. Para acionamento da base? Afirmo. Oi, boa tarde, é o papapá Bravo Golf Alpha. Bravo, papapá Bravo Golf Alpha, Torre de Salvador. Acionamento, conforme Bravo Golf. Bravo Golf Alpha, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Tamara. Do 4076, autorizado táxi via Alpha, reporte antes da Juliet. Alpha antes da Juliet, vai reportar, 4076. Alinhada e decolar com isso, Marcelo, um pede Marcelo. Oscar Juliet, check 3, follow 06, confirme estacionamento. Oscar Juliet X-Ray autorizado para X-Track via pista, reporte livrando. Eco Zulu November é autorizado alinhar e manter pista 107. Da 3191, Guarulhos, POB 1178 a bordo, autonomia de 3 horas 30. Salvador de 935, gol no 7908. Opa, papo, bravo, golf alfa, acionado e pronto para ataque e decolagem. Bravo, golf alfa, ajuste no 019, autorizado o táxi até a papá, aguardando o ponto de espera. Para o ponto de o ponto de aguardando a autorização para a gente. Grande. Oscar Juliet X-Ray, ciente. O 4076, mantém a posição da Juliet. O portão previsto para o senhor está ocupado no momento, estamos nos coordenando com a inferno. Ciente, mantendo posição, 4076. Zulu November, autorizado decolar pista 17, vento 15, 0 grau, 08 nós. O 1864 tá pronto para ver. Afirma. O 1864 está autorizado para Maceió. E a Upper Zulu 17 segue conforme rota do plano. Nível 350. Saída Puca, Jambucaju, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5570, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. O Bravo Golf Alpha no ponto 0 da Papá, aguardando autorização para ingresso na 17 decolagem. Bravo Golf Alpha, autorizado alinhar e manter pista no 7. Oi, bom dia, tá 3191, ponto espera da 10. Tá 3191, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Linha decolada 10, tá 3190. Eco Zulu November, decolado aos 09, chame o controle Salvador na frequência 119.35, bom voo. 1935, November. O Bravo Golf Alpha alinhado, pronto para decolagem. Bravo Golf Alpha, confirme se tem condições de, após a decolagem, curvar à direita e prosseguir via Estrada do Coco, aguardando para o corredor forte. Bravo Golf Alpha, vento no 30 graus, 08 nós, livre decolagem 17, após curva à direita, Estrada do Coco. Deixando a decolagem, Bravo Golf Alpha. Alfa para o solo. Bravo Golf Alfa, decolada às 1-0. Curva à direita, prossiga na proa da estrada do Coco, aguardando instruções para curvar à esquerda, corredor forte. Fechando, curva à direita, prossiga a estrada do Coco, aguardando autorização para seguir estrada forte. Iniciando a rolagem, está 3191. Então, gente. Decolada 1-1-1, chame o controle Salvador na frequência 1-1-9-3-5, bom voo. Golf Alfa, na vertical de buraquinho, chame o controle 119-35, bom voo. Obrigado, senhora. Vertical de buraquinho, chame o controle. Cuidado, fica top. Ocean 6213, está na posição número 8, autorização Galeão nível 360, ciente da 90. Ocean 6213, copia? Copia. Ocean 6213, autorizado para Galeão, via UP November 857, após Moussa, nível 360. Saída da El Líder Lume, decolada 1-0 com primeira curva à direita, transponder 5552. Frequência do controle Salvador 119-35. Autorizado nível 360 para Galeão e uniforme November 857 até Moussu. Decolada pista 1-0, curva à direita da El Líder Lume, transponder 5552. Controle 11935. Correto, Chanel 6213, chamei para pushback acionamento. Chamarei o pushback, obrigado. P2295, autorizado o táxi para Ponte Pera Pistão 0, via parte principal, táxi 6 Índia e Alfa. No ponto espera, chame torre em 118-95, ajuste no 019. 19, parte região, falta a volta de estrada 10, lá, torre 1895, tá 3895. Alô, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Bravo Oscar. Boa tarde, Papa Romeu, Bravo Oscar. Confie em parte que se encontra em direção de pista. Não, garotado, fora da Galera, ela está, aguarde para cópia. Romeu Bravo Oscar, copia? Romeu Bravo Oscar, autorizado para ser autorizado o plano Yankee para ser a November Índia e Uniforme, via rota do plano, segue inicialmente a nível 200. A 100 milhas de Salvador, cancela a regra instrumento, prossegue visual em 08065. Decola da 17, perfil de saída árvore com primeira curva à direita. Controle Salvador 119.35, ajuste correção. Aciona 5575. Correto, meu Bravo Oscar, confie em pessoas a bordo. Tente para acionamento de táxi, chame tu em 295. Paulo, Gol 864, pushback acionamento. Gol 864, aguarde. Acordei com a equipe do solo, após a passagem do R2 da tanque, está taxiando agora a sua retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Mantenha a ponta de espera. Mantenha a ponta de espera, tá 3895, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Vento no quadro 0 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, tá 3895. Para a torre. Retaguarda para iniciar o táxi. Após aeronave da Golfo autorizado, para o Azul 4463. Afirmo, coordenem com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Golfo, autorizado o pushback chame táxi. Positivo a coordenar com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Golfo, iniciando o curso para o pistão zero Azul 4463. Posição. Bono 864. Bono 51 a bordo, 2 horas e 15 minutos. Alternativa João Pessoa. Confirmando 151 a bordo. Ciente, Bono 864. Autorizado o táxi para o ponte de pista no zero. via primeira interseção à direita, no ponto espera chame torre em 1295, ajuste 1019. 1019, via Índia, ponto espera 1895, boa noite, 64, obrigado, bom final de semana. Salvador 20, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 35, bom voo. 1935, 3D, tráfego, bom voo. Oi, boa noite, 64, aproximando o ponto de espera. Bono 864, autorizado a alinhar e manter, vista 110. Alinhar e manter, boa noite, 64. Bom, no 864, torre de Salvador ciente, reporte pronto para alinhar. Exatamente, boa noite, 64. Bono 864, confirme se decola de imediato. Afirmo, imediato. Bono 864, autorizado decolar imediato. De imediato, vento 150 graus, 109. Além da cola, pista 10, boa noite, 64. Alô, Salvador, boa tarde, é o Gordo, 59, Pátio Militar, Melhão 180, autorização. Sou boa tarde, a 3 milhas na cabeceira. Oxana 6356, autorizado pouso pistão 0, vento no 30 graus, 099. Livre pouso na 10, Oxana 6356. Bono 864, decolado 24, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 35, bom voo. Decolado 35, obrigado, boa tarde. 118, decimal 95, ajuste 1019. Livre Índia Alfa, ponto 090, torre 1895, ajustado 1019, azul 4463. Yacht, prossiga. Gordo 59, autorizado para Galeão, conforme rota do plano de voo. Nível 180. Perfil de saída é o Coral, decola da 10 com primeira curva à direita. Aciona 5001 e frequência do controle Salvador 119.35. Gordo 59, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 180. A saída é a Coral, da pista 10, com a curva à direita, o transporte 5001, controle 119.35. Correto, voo do 59 para acionamento táxi da colagem, chame torre em 118.95. Torre 118.95, o voo do 59. Sim. Oxalé 6356, no solo 26, libra próxima à direita, chama o solo em 121.1. 211, libra na direita, 6356. Chanel 6356, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alpha e Juliet, portão 07. Center, Alpha Juliet. Vitor Tiara Hotel, boa tarde. Confirme horário de notificação. Tudo bom, lá, pessoal. Um na mesa de ótimo. E aí, aguarde para a copa. Quatro 4463, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Autorizado alinhar e manter, pistão 0, azul 4463. Lembrando a direita, solo 211, tá 3216, obrigado. 49 de ITB, o outro lado. Confirme, não consigo escutar direito. 49 de ITB, o outro lado. 49 de pessoas da bola. Ciente, voo 59 para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Deixa lá, voo 59. Solo Salvador, já 32, 1 meia, vira a pista, já foca pra ti. Dando 32, 1 meia, autorizado o táxi via Alfa, reportagem da Júlia. Táxi Alfa, reportagem da Júlia, 3219. Achamos pronto para o táxi. Camarada, para nós. Autorizado táxi via Juliet para o pátio principal, portão 03. Táxi via Juliet, portão 3, tá 32 na mesa. Decolado 3-1, no chame o controle Salvador 119, decimal 35, bom voo. Controle Salvador 119, decimal 35, bom trabalho, azul 4463. Pátio que se encontra, intenção de pista? Aitel no 7, ciente. Vida Tele Hotel, tá pronto, sobe? Hotel autorizado para Sierra Bravo, Lima, Papá, plano Yankee, Niro, rota conforme plano voo, inicialmente a Niro 100, a 200 milhas de Salvador, cancela revestimento, segue visual 085, decola da pista 17, no perfil de saída Arbor, após direto, primeira curva direita, transponder 5011, frequência do controle Salvador 119.35. Correto, Vitor Tchali Hotel, confirma em pessoas a bordo. 04 a bordo, passam 4 horas de autonomia alterna, nova rota. Gente, Vitor Tchali Hotel, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. 42. Salvador, gol 1242. Gol 1242. Aí ele é vivo. Gol 1242, posição 10 para check acionamento. Posterior cópia da autorização para Guarulhos. 2067, autorizado para Guarulhos via Campos do Lula no 0, após Piraí, segue conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda, Módiva. Decolada 1-0, com primeira curva à direita, aciona 5005, frequência do controle de Salvador 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 360, nota 1-0, Piraí. Segue conforme o plano de voo, saída da El, Leda, Módiva, decolada 10, curva à direita, transponda 5-0-0, controle de 119.35. Correto, gol 2067, e para o check acionamento. Está pronto, certo, gol 2067. Autorizado, gol 2067, MTAC. São Salvador, boa tarde, é o Oceané 6213, no portão 8, por check acionamento. O 962, autorizado pouso pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 09. Pelo 0, 1, 0, 2. 2, 2, para o feedback. Gente, ele está aguardando o Oceania 2, 1, 3. Modo 5, 9, ajuste de altímetro no 0, no 8. Autorizado táxi via pátio militar. Reporte no ponto de espera hotel. Reportado ponto de espera hotel, o olho 5, 9. A passagem do voo que está reta na guarda do 6213, ele pode iniciar o pushback. Afirmo, o Oceané 6213, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado o pushback, chame táxi. Salvador 489 da Azul para a Vitória. Presidente, o senhor tem a saída prevista? Nós estamos um pouquinho adiantados aí. Azul 4089, a saída prevista é Tael Leda Seguro. Obrigado. 3067 para o táxi, 181 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna com. Gol 2067, autorizado o táxi para o ponto de espera pistão 0, via parte principal, táxi de alfa, do ponto de espera Chame Torre em 118.95, ajuste agora 1018. Autorizado para Vitória via Upezulu 44, nível 340. Saída da El, Leda, Seguro. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Aciona 5016, frequência do controle Salvador 119.35. Está autorizado, Vitória nível 340, via Upper Zulu 44, decolando da 10, primeira curva à direita, no perfil da saída da Euleda, seguro. O transponder 5096, controle 1935, azul 4089, no posição 9. Correto, azul 4089, chame para pushback acionamento. Chamará para posicionamento, azul 4089. Boa tarde, voo 962. Seu já do táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet, 962. Gordo 59, Alfa, cruzamento. Gordo 59, autorizado o cruzamento da 1028 após Delta. Delta mantém posição e chama o Sol 121, décima 1. Na Delta, vai chamar o Sol 121, Gordo Bravo. Corre aquele cardeal. Boa tarde, Papa Sangue, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossiga final no 7, aguarde autorização de pouso. Tá no 7, Júlio. Voo 2067, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, não zero, voo 2067. Voo 59, siga o Boeing da Boa à sua frente, táxi via Alfa, pode ajudar a Juliet. E o Alfa e vai chamar antes da Juliette, o Gordo 59. Juliette, 1962. Voo 962, mantém a posição antes da Juliette, temos um airbus da Avianca que já vai iniciar o táxi para a ponte espera, está no setor do portão 10, que é o previsto para o senhor. Sim, a gente mantém. Salvo Salvador, Sané 6213, acionou. Tem 143 a bordo, 0330 de autonomia, o perna Guarulhos. Sané 6213, 143 a bordo, autorizado táxi para ponte espera pistão 0 via parte principal, táxi 6 de Alfa. No ponte espera chame torre em 118-95, ajuste 10-18. Táxi via parte principal, Indy Alfa, no ponto espera 118-95, no 0-8, no Sané 6213. 170 graus, 109. Livre, 97, viu, Bravo, Serra, Serra, mantenha espera na final de 3 milhas, 107, aguardando instruções para prosseguir no pouso. Vai manter as 3 milhas, o Bravo, Serra, Serra. Voo 1962, avista a empresa da Avianca, táxi na sua esquerda. Firmo. Gente, após a passagem do empresa da Avianca, está autorizado o ingresso via Juliet para a posição 10 do pátio principal. Gol 1962. 109 da Avianca, autorizado via Juliet 10. Voo do 59. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado táxi via Juliet, pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre em 118-95, ajuste agora 10-8. Enche o Gordo, separado. 7 no solo aos 4:30. Informo que vai livrar na Quebec, aguardando instruções para prosseguir no backtrack. Bravo Sierra Sierra, continue em aproximação no 7, aguarde pista livre. Continua a aproximação, o Bravo Sierra Sierra. O Bravo Sierra Sierra tem condição de pousar direto no 4-4. Não interferir na pista. Bravo Sierra Sierra, conforme solicitado, reporte no solo do pátio 4, vento no 40 graus, 09 nós. Vai reportar no solo controlado no pátio 4, o Bravo Sierra Sierra. Victor India Juliette, é autorizado prosseguir backtrack via pista, reporte livrando. Oi, Salvador, Oxané 6213, ponto 0010, pronto. Oxané 6213, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento no 40 graus, 09 nós. Além de decolar 10, Oxané 6213. Azul 4089, pushback e acionamento na posição 9. Azul 4089, tem um Boeing da Gol impactando para partir na posição 10. Após a passagem do Boeing da Gol, qual é a equipe de solo para pushback com segurança? Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado pushback e acionamento em coordenação com a equipe de solo. Bravo Sierra Sierra, no solo aos 4-8, frequência livre, boa tarde. Frequência livre, direto, boa tarde. Azul 409, considero autorizado o pushback acionamento sem táxi. Autorizado, vou chamar a táxi do Azul 4089, imediato. Gordo 59. Gordo 59, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Ali mantém, na 1-0, o Gordo 59. Vitor India Juliette, ciente, boa tarde. A 6213, decolada 49, chame o controle de Salvador na frequência 99.35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, livre a sanação pronto para o táxi. Oscar, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 17, vento 15 graus. Bordo 59, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, bordo 59. Torre, uma boa tarde, é o Guardião 06. Guardião 06, boa tarde, continue a aproximação no 7, aguarde a autorização de pouso. Guardando 06. solo Salvador 4089 para o SAC, CLB 72, está com 3,40 de autonomia, está alternando Montes Claros. Azul 409, PLB 72, confirma? Afirmo 72. Gente, está autorizado o táxi para o ponto esfera pista no zero. Minha parte principal, táxi Índia e Alfa. No ponto esfera chamitou em 1,18,95, ajuste 1,0,18. Via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1895, ajuste 4089. Guardião 06 está na sinal 3 milhas para a cabeceira 17. Guardião 06 autorizado, pouso pistão 07, vento 140 graus, 089. É, ciente. Torre Salvador, bom dia, azul, passo 089, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Azul 4089, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 5, 0 grau, 089. Autorizado a alinhar e decolar na 10, azul 4089. Guardião 06, no solo, livrar na hora. Guardião 06, considere solo 54, livre à direita, frequência livre estacionar. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Vitor Charlie, hotel. Ajuste de altímetro no 018, autorizado. Táxi até o ponto zero. Reporte para ingresso. Azul 4089, capiceiro no zero. Pois sim. Ok, vamos ver o negócio. É, beleza, tá? Agora Oscar, prossegue o táxi como número 2, reporte no ponto de espera, papá. 782, autorizado para Paulo Afonso, Serra Brava em Flávio Fox, via Zulu 9, conforme roda do plano. Nível 170, saída Momo, transição Froti. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, transponda 5042, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado, Paulo Afonso, nível 170, Zulu 9, rota do plano de voo. Decola no perfil da Momo Froti, pista 10 com curva esquerda, 5042 no transponder, 119.35, a frequência do controle azul 2788. correto, azul 2788, apenas confirme, é transição froti. Após Momo, segue Cogbo e froti, transição froti. Confirmando então, saída é Momo com transição froti, 2788. Correto, chame para chegar em funcionamento, azul 2782. Vamos chamar 2782. Vitor Índia Juliet, aguarde cópia. Vitor Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Alça 3216, continuação do voo aí para Fortaleza, nível 3437. É 3216, prepara a saída Momo, aguarde cópia. Confirma a saída? É, saída Momo, transição Froti. Momo Froti, ok. Cuidado mesmo, Papatango Eco Delta Fox, heading rotatória. Papatango Eco Delta Foxtrot, clear to proceed to short final of the runway 17. Proceeding to short final 17, Eco Delta Foxtrot. Tango Vitor, Índia Juliet, confirme para onde se encontra? Vitor Charlie Hotel, autorizado decolar pistão no 7, vento no 6, 0 grau, 0 nós. Autorizado decolagem no 7, eu vou despertar daqui. Opera 119, decimal 35. Mano, o único a bordo, o Vitor Índia Juliet. Chame 2895 para acionamento de táxi. Chame 3216, copia? O meu Bravo Oscar, mantenha a posição. Vitor Charlie Hotel, decolada 01, chame o controle Salvador na frequência 119.35, por favor. 1935, graças a Deus, está vindo para a Calhapão. Prisão Froti, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, aciona 5026, frequência do controle 119.35. Segura, reporte pronto para o táxi. 19, saída da 10, curva à esquerda, saída Momo, tração Troti, intercepta Campos 119. Responde 5026, controle 5935, tá 3216. Correto, tá 3216, chame pronto para obtiver acionamento. Chama lá, tá. Autorizado para Brasília via Upper Zulu 17, conforme rota do plano. Nível 360. Saída Arbor após eleva. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Aciona 5022, frequência do controle, Salvador 119.35. Seguinte, voo 87, autorizado Brasília via Upper Zulu 17, com fator de voo nível 360. Decolando Arbor eleva. Pista 10 com curva direita, 5022 transponder, o controle é 119.35, ou voo 867. Correto, voo 867, chame para o tiver acionamento. Informe que o senhor é o número 2 na sequência para decolar. Vitorinho de Juliette, informe que o senhor é o número 2 para decolar. Mantendo posição de Afirmo, Romeu Bravo Oscar, autorizado a alinhar e manter pista 197. O meu Bravo Oscar aguarde, vou analisar a situação. Eco Delta Foxtrot conformei, tá? Então, aéreo, tá? Eco Delta Foxtrot clear back trap, wait for April 5, ok? Ok, so, we give it to o meu Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar, autorizado a alinhar e manter o pista no 7. Echo Delta Foxtrot, clear taxi along the runway 17, then take the first by your left, ok? Thank you.